amor de Deus, levanta daí, meu parceiro. Mano, eu não aguento mais beber por essa mulher não, cara. Jeff Rezende. Portal do Arrocha. Deitado no Uba, só Deus pra curar. Essa dor no peito não passa com aguardente, parece nunca acabar. Essa dor da paixão destrói coração. Voltaria no tempo pra desfazer tudo, daria um mundo que vida de cão. Não brinque de amar, não brinque com ninguém. Eu tô pagando preço por amar alguém. E um conselho eu vou te dar: amor só em novela, não sou ator pra atuar. Ei, cachorra, eu tô fazendo teu papel, roendo osso aqui na rua. Ei, cachorra, eu vou sofrer, tu vai pagar, e assim que a vida continua. Com aguardente parece nunca acabar. Essa dor da paixão destrói coração. Voltaria no tempo pra desfazer tudo, daria um mundo que vida de cão. Não brinque de amar, não brinque com ninguém. Eu tô pagando preço por amar alguém. E um conselho eu vou te dar: amor só de novela, não sou ator pra atuar. Sobre tu vai pagar e assim que a vida continua.